Hello, welcome to the Dawn, playground for the new power generation. There are over 500 experiences to choose from. Here's a sample. Olá, terráqueos! Eu sou Major Thaís. E eu sou o Bruno Vinsmoke. E sejam bem-vindos ao retorno do NaviCast. Retorno triunfal do NaviCast. Exatamente, exatamente. Já tô falando minha palavra favorita. A gente deu uma pausa com o NaviCast, né? Na verdade, porque eu tava com mais vontade de falar sobre música. Tá meio saturado, né? Eu acho que eu precisava dessa pausa, né? Porque eu só tava mergulhada nesse mundo e precisava voltar com as coisas que eu gosto. Engraçado que isso remete ao tema de hoje, que é você dar um tempo pra você absorver certas coisas. E conte um pouquinho mais desse tempo que a gente ficou sem falar sobre anime, essas paradas aí. É, eu fiz uma abstinência mesmo sobre animes, porque eu não assisti, não comentei, não revisitei os que eu assistia antigamente. Sabe, eu fiquei totalmente por fora, não acompanhei blog de anime, não vi vídeo sobre anime, nada sobre anime, eu só fiquei só em música, música, música. E agora eu acho que eu tô um pouco saturada de música, eu tenho que voltar um pouco com animes. E é sobre isso que a gente vai falar nesse retorno do NaviCast, né? Como é importante você absorver as coisas que você consome, né? Principalmente a arte. E quando você consome muito, o que, que pode causar, né? Você pode acabar ficando tão saturado que você não aproveita 100%. Coisas que você podia ter gostado, você acaba não gostando porque você tá meio que saturado naquilo. Sim, mas antes da gente falar sobre o tema, vamos fazer uma pausa aqui pra gente dar alguns recadinhos e na volta daí a gente volta falando sobre o tema. Então prepare-se para os recadinhos do dia. Recadinhos do dia! Vamos agora falar. Durante esse tempo que a Thaís ficou meio parada, a gente postou alguns podcasts e ela fez alguns posts lá no outro blog dela. Porque ela tem um segundo blog que fala de música. E é o outraestação.com. Lá eu falo sobre música, como você mesmo já disse. E a gente lançou um podcast lá, bem legal, que é no estilo de rádio, então eu toco músicas inteiras, não falo tanto como falava no NaviCast, não que eu falasse muito, que mais é você quem fala, né? Mas... lembro. Mas visitem lá esse site que tá bem legal, site que tá bem legal. Muito legal. Ah, a gente, sobre esse podcast em si, a gente não escreveu nenhum roteiro, a gente vai falar tudo de cabeça mesmo, vai ser um papo descontraído, informal. E... exatamente, e também a gente pode ter feito alguns podcasts, alguns episódios de podcast no outro de música, só que a gente pode estar um pouco enferrujado ainda, porque a gente não fez do mesmo jeito que a gente estava fazendo com o NaviCast. Chegou um momento do NaviCast que a gente fazia, tentava fazer um por semana, né? Agora, o do Outra Estação foi também bem mais, tipo, um no mês, um outro a gente fazia em outro mês. Então a gente pode estar um pouco enferrujado ainda pra estar falando sobre esse assunto, mas... mas então, a gente, como a gente fazia no NaviCast, a gente lia os comentários. E as pessoas, acho que teve dois comentários que comentaram no o nosso último NaviCast, mas a gente não vai ler aqui como a gente fazia, porque a gente tá sem internet agora. Tem como a gente ler os comentários agora. Sim, mas no próximo episódio, caso tenha um comentário... comentários, a gente vai responder. Usar esse tempinho aqui de recados pra ler os comentários, ler. Caso tenha, né? Que eu duvido muito que vai ter, mas tudo... é uma boa estratégia. Ai, eu duvido que alguém vai comentar. A pessoa vai, precisa comentar. É, só comenta, é um ótimo truque. Mas era isso que a gente ia falar sobre recados, então vamos ao tema. Vamos falar sobre a importância de absorver aquilo que você consome. E vale só não só para filmes, animes, arte em geral, mas também para você estar presente no momento presente, vamos dizer assim. Porque eu acho que as pessoas, elas estão muito com a cabeça em outro lugar, por exemplo. Por exemplo, ai que sotacão. Meu Deus do céu, menina. Por exemplo. Mas então, eu vejo muita gente assistindo um filme, por exemplo, pra, sabe, aumentar o currículo dela, sabe? Vou assistir isso, sei lá, um filme clássico pra falar pros meus amigos que eu assisti. Você tá falando isso por experiência própria? Não. Lógico que não, por favor. Não, tipo assim. Ah. Não, eu entendi o que você quis dizer. A pessoa quer consumir muito só pra falar que viu. Ah, você viu aquele filme? Vi. Mas você lembra dele? Lembra daquela cena? Putz, não lembro. Quer dizer que a pessoa não absorveu aquilo que ela consumiu. E também tem um outro ponto sobre isso, que é sobre a pessoa que assiste, sobre, sei lá, sobre o filme, e ela não pensa sobre o filme, o que, que ela achou, e ela vai na internet procurar uma opinião pra ser a opinião dela, sabe? Tipo, tá assistindo o filme e tá pensando, putz, o que, que eu vou comer depois de assistir, terminar de assistir esse filme aqui? Sendo que não tá absorvendo, né, o filme, né? É, dela lê na internet uma crítica de algum site e ela leva como a verdade dela. Ou, às vezes, pior, tem pessoas que nem assistem o filme, mas vê uma crítica, sei lá, um youtuber que falou sobre aquele filme que não gosta, dela fala, ela replica isso como se fosse a opinião dela mesmo, mas, na verdade, ela não assistiu. Só tá falando a opinião sobre aquele filme porque a pessoa que ela acha que é o que sabe de tudo, é a opinião dela também. Dá um exemplo. Recentemente, eu com a Thaís assistimos Cemitério Maldito. Pet Cemetery, pra quem gosta de saber o nome original. A gente assistiu o filme, foi um filme que entreteu a gente de certa forma. Sim. Digamos que a gente gostou do filme, mas foi um filme que a gente falou, putz, foi uma experiência que veio e a gente não reclamou dela. Tipo, eu terminei de ver aquele filme, eu pensei, ah, que filme legal, né? Legal. Lembra aquela cena? É, nossa, aquela cena não fez sentido, né? É mesmo. E aquela outra, por que aconteceu isso? De quanto mais a gente pensava no filme, mais ia diminuindo a nossa nota. Sim, lógico que todo mundo vai falar, mas você tem que levar em conta que o filme é um filme antigo, teve certas coisas, foi é baseado no Stephen King, no não livro sei o quê. No livro do Stephen King, que não sei o quê, porque o cara é um gênio do livro e pá, não sei o quê. E a época, todo mundo não sei o que, blá blá blá. Então, tudo bem, a gente pode levar em conta tudo isso. Mas eu, pessoalmente, quando assisto um filme, se tiver algumas situações no filme em que eu vejo que, por exemplo, eu quero me identificar e não consigo, porque as ações de certos personagens são muito exageradas. E recentemente eu assisti um vídeo do Pipocando, que eles falam, eu não lembro direito qual é o tema do vídeo, eu sei que eles falam muito bem desse filme. Eles começam a falar que esse filme é muito bom, que tem gente que fala mal, mas não entende certas coisas. E eu fiquei pensando comigo, putz, eu com a Thaís, a gente levantou vários pontos sobre o filme em que a gente discordou do quão aclamado esse filme é. E a gente se perguntou sobre isso. Tipo, muita gente vai assistir esse filme, não vai absorver direito, vai... Ah, não... Tomei uns sustinhos e tem um molequinho lá que é fofinho, mas mata os outros. Assiste um vídeo do Pipocando e acha que o filme é super bom, que o filme é... É ok, e não absorveu o filme, não viu que a quantidade de coisas que podem ser criticadas no filme. Acho que a pessoa tem que separar, saber separar a crítica da opinião dela, porque a crítica serve pra você refletir se tem razão ou não. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão distorcendo o significado dela, que é levar a crítica como opinião dela, entendeu? Você pode concordar com a crítica em algumas partes e discordar de outras. Agora, tem pessoas que, sei lá, assiste o vídeo, sei lá, do Pipocando, vê eles elogiando, assiste o filme e gosta do filme porque ela assistiu o vídeo antes, então ela assistiu achando que é o melhor filme, assim. Eu acho que ela tem que saber separar uma coisa da outra, então... Com certeza. E assim, vou dar um exemplo um pouquinho mais do porquê que eu, minha opinião, eu não conseguia... Porque eu absorvi o filme, eu prestei atenção em várias situações do filme. E por que que eu não achei tão bom assim? Porque eu sou um tipo de pessoa que quando assiste a parada, eu me coloco muito no lugar. Eu quero me identificar com os personagens. Eu quero, tipo, tá na pele deles. E eu, quando eu tô com o meu filhinho e ele... deixo ele solto num lugar que você vê que tem um monte de caminhão passando, Eu fico, meu Deus do céu. É. Entendeu? Deixa e acontece, ele sozinho. E aconteceu uma vez, a primeira vez. A primeira vez. Tudo bem, a gente tudo aceita, bem, porra. O cara, bem, né, cometeu um erro, a primeira vez. Só que quando você deixa a segunda vez, você fica lá, olha pra trás. Ah, minha filha tá falando besteira. Que engraçado. E deixa seu filho empinando uma pipa, porque naquela cena a gente achou que o moleque tá, ia sair voando. Tá, você tá dando spoilers, tá ligado? A gente devia ter colocado um alerta de spoiler antes. Qual é? Um filme de 1900 e bolinha. 1989, né? Alguma coisinha? Pode dar spoiler, vai. Vai, fale, continue. Então. Pode dar spoiler. Mas assim, é uma cena super... Ai, meu Deus. No... Calma, você tá revoltado demais. No cartaz da Netflix mostra o molequinho comendo o pescoço do velho. Ai, pelo amor de Deus, o molequinho vai virar o capeta no final, mas tá bom? Mas a pessoa não sabe ainda. Ah, sei lá, sei lá. Filme de 1989. Se você não assistiu, assista pra você ter sua própria opinião. Vai que você gosta do filme e acha que eu tô falando merda. A intenção desse podcast não é, tipo, influenciar você a não gostar desse filme também. Mas é pra você pensar, né? Pra tipo, gente refletir. Mas se essa conversa tá te dando vontade de assistir esse filme, vai lá e assista. Mas não é o ponto, né? Sim. O ponto que a gente tá tentando trazer que aqui era absorver, né, as absorver coisas. Você assiste aquela parada, não absorve, você já vai pra próxima. Por isso que a gente deixa, às vezes, de não assiste um filme por dia. A gente assiste um filme, no próximo dia a gente não vai assistir. A gente vê, sei lá, 3 filmes por dia, não absorve nada. Como que... Eu também não entendo. Tipo, por exemplo, a gente assiste um filme, no próximo dia a gente... Ai, lembra do filme que a gente assistiu ontem? Uhum. Vamos conversar um pouco sobre ele. Porque é assim que você absorve as paradas. Agora a pessoa que é... Por exemplo, um cara otaku assiste 3 animes juntos, assiste vários episódios e acaba não absorvendo nada. Daí você vai assistir um vídeo no YouTube, assiste o que um cara lá falou, sei lá, o Ei Nerd ou qualquer pessoa assim que fala sobre anime, você vai na opinião dele. Uhum. Então uma coisa, por exemplo, hoje em dia a Netflix tá aí fazendo sucesso, pessoas maratonando séries. Eu acho errado também essa parte de... Não, eu acho que existe séries que foram feitas pra você realmente maratonar, mas... Uma série de comédia, assim, que eles lançam existem, 15 episódios? Existem exceções, mas eu acho que a maioria não deveria ser... Tipo, nesse estilo de maratonar, porque eu acho que você não absorve aquilo que você tá assistindo. Você vê, sei lá, Breaking Bad, por exemplo. É uma série que você não pode maratonar de jeito nenhum. Porque cada episódio você tem que refletir, você tem que pensar o que tá acontecendo, entendeu? É, porque você tem que saborear o cliffhanger, saborear o plot twist. Agora você, tipo, termina o episódio explosivo, assim, você explodiu somente o episódio. Você já vai pro próximo? Você não vai nem absorver aquilo? Você não vai pensar sobre aquilo? Tipo, nossa, o personagem... Seu personagem favorito morreu? Ou ele mudou de lado? Ele mudou completamente o personagem? Ficou louco? Você não vai absorver isso? Tipo, né? E quando você começa a fazer isso... Você acaba perdendo o que você tá assistindo. Você acaba recorrendo a... Procurar um youtuber, ver um vídeo na internet sobre isso, ver os comentários do Filmou, ver comentários sobre, né, o que você assistiu e você acaba perdendo sua própria opinião. Você perdeu a chance de ter sua opinião sobre aquilo porque você assistiu, tipo, muito, tipo, fez uma maratona, você não absorveu aquilo. Você acaba perdendo a chance, né, de ter a sua própria opinião. Tem pessoas que vê isso como algo negativo, tipo, você tá... assistindo um filme por dia e de repente você fica um mês sem ver filme. Porque parar de fazer alguma coisa que a gente gosta tem uma conotação negativa, mas nem sempre é uma coisa negativa. Pode ser algo bom, porque você vai absorver aquilo que você consumiu e absorver a melhor parte de consumir a arte em geral. E assim, refresca também, né? Quando você volta você naquele assunto, você volta com um gostinho melhor, tipo, aquele gostinho que tava meio enjoado, agora tá bom de novo, você, putz, vou começar a voltar, tanto é a questão do nosso podcast agora, é voltar a falar de anime, essas paradas assim, tipo, volta com um gostinho melhor, é uma coisa que tava meio saturada. Exatamente. Exatamente. Minha palavra favorita. É claro que a gente não tá dizendo que as pessoas devem parar de procurar a opinião dos outros, porque é totalmente ao contrário. O que eu quis dizer com aquilo é, você tem que absorver, criar sua própria opinião e comparar com a opinião dos outros, pra ver se pessoas acharam a mesma coisa que você, ou se, né? Porque às vezes as pessoas interpretam que eu tô falando pra não procurar a opinião de ninguém e sempre ter a sua própria opinião, e é longe disso. Ou então você cria a sua opinião, só que você lê alguma postagem e adiciona, fala, nossa, né? Eu tava errado, não era exatamente isso. Ou às vezes você adiciona, né? Você muda de opinião porque você antes refletiu sobre o filme, então... Não é como se você estivesse pegando a opinião dele pra ser a sua. Você antes teve a sua, mas você, tipo, pensou melhor. Aquela postagem fez você pensar melhor o que você tinha pensado e você viu que não era bem aquilo, então... Mas e por isso que é muito importante absorver o filme, porque você tem que, tipo... Porque senão, às vezes, você vê a opinião do outro... E você discorda, mas você não lembra daquilo. Tipo, ele fala de uma cena específica que quis dizer alguma coisa, mas como você não lembra daquilo, você acaba discordando da opinião dele. Porque eu acho que pode acontecer muito. Tipo, a pessoa não lembra, não absorveu o filme direito, vê a opinião ali e discorda, porque ela não lembra do que ela assistiu. Pode acontecer isso também. Tem pessoas também que... Hoje é o dia de julgar as pessoas, né? Não, a gente tá... Porque a gente comete alguns erros também, né? Não, lógico. Mas hoje em dia a gente aprendeu com os nossos erros. Isso, a gente quer mudar o universo, mudar a sociedade. A gente quer ensinar as pessoas a assistir. Ensinar as pessoas a serem pessoas melhores. Tá. Tá, chega de palhaçada. Mas então, eu ia falar que, por exemplo, tem pessoas também que assistem o anime com a tela do Twitter dividida, sabe? Pra tirar, pra ficar conversando. Verdade. E você não tá mergulhado, sua atenção não tá... É, naquele momento 100% presente. Então você tá dividida. E isso também ajuda você não absorver o que você tá consumindo. Talvez seja por isso que você tivesse ficado um pouco saturada, porque muitas pessoas fazem isso, elas fazem duas coisas ao mesmo tempo. Então ela tá assistindo um anime que é meia boca e tá fazendo outra coisa, e ela acaba nem reparando que o anime é ruim. Você, como você pega e assiste 20 minutos de você olhando pra tela, tipo, pelo menos sem querer ser interrompida, você acaba percebendo pontos daquele anime que... Porra, por que eu tô assistindo isso? Isso aqui não é bom. Muitas pessoas acabam não percebendo que aquilo não é bom e, tipo, fica por isso mesmo. Daí só porque viu um comentário, aquele anime é legal, né? Ah, é verdade, assisti enquanto eu tava no Twitter e é legal mesmo. É igual pessoas que, sei lá, vai num restaurante... Só vai mais pra tirar selfie do prato do que pra degustar aquele prato, entendeu? Verdade. Vai pra um show pra filmar o show. É, nossa, pior coisa. Então, hoje em dia as pessoas querem mais mostrar pros outros o que elas estão fazendo, mas não absorver aquilo, igual... Mas, sabe uma coisa? Eu acho que, não que hoje em dia as pessoas queiram isso, mas as pessoas têm mais oportunidade de fazer isso. Porque antigamente eu acho que as pessoas ainda queriam falar, tipo... É, mostrar pros outros o quanto elas assistem. É, a internet só mostra as pessoas como elas são. Não é que hoje em dia só tem retardados. É que sempre hoje teve retardados. Hoje tem como mostrar, né? Que você é retardado. É. Ai, o youtuber só tem youtuber retardado. Tipo, sempre teve pessoas retardadas na televisão. Hoje em dia as coisas estão mais claras. Mas então, é importante você estar no momento presente. Quando for assistir um filme, apagar as luzes, não ficar... Fazer um ritual. Então é importante que a gente esteja 100% presente na hora que a gente estiver consumindo. Tem mais alguma coisa pra falar? Que não. Eu acho que já... A gente tá se repetindo. Acho que a gente tá falando a mesma coisa de formas diferentes. Mas a galera tem que entender que isso é praticamente um estudo. A pessoa tem que, né? Pra entrar dentro da cabeça da pessoa, tem que ter uma certa repetição que não seja cansativa. Acho que era isso, então vamos encerrar o podcast. Meio repentino, né, essa encerração? Mas é que a gente tá enferrujado também. Não que antes a gente tinha uma fluidez, nossa senhora. Ah, mas teve, eu acho que o episódio 5, 6 ali do Mavcast, a gente tava maneiro. A gente chegou? Chegamos. Em 6? Eu acho que a gente chegou a fazer o 6, mas não sei se a gente postou. Ah, acho que não, verdade. A gente chegou a gravar o 6, mas eu não lembro porque não foi postado. Mas enfim, vou deixar o passado no passado, agora é futuro. Agora é só alegria. Esse foi um papo informal mesmo, sobre um assunto que a gente queria muito falar. E de repente a gente volta aí com um assunto mais elaborado, né? Mais roteirizado. Não vamos prometer nada, mas a nossa intenção é sempre, né, tipo... Sempre evoluir, né, por favor. Sempre alegria. Alegria. Nossa, que nada a ver. Mas então, se você ouviu até aqui, deixe seu comentário. Você é um cara foda. Fodão. Pra ouvir até aqui. Curte nossas redes sociais, sigam a gente. Vai estar tudo aí no post. Vai estar tudo aí no post, compartilhe também. Espero que todo mundo esteja bem e que você seja muito feliz. Ai, que encerramento é esse? Espero que todo mundo esteja com saúde, que é isso que importa. O resto... Corre atrás. A gente corre atrás. É isso. Valeu. E tchau. E falou aí. Falou. Arigatou.